Muito boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Visão Espírita nessa noite gostosa, né? Bastante quente, de quarta-feira. E nós temos o um programa hoje especial. Nós vamos falar sobre o tema fraternidade. É um tema que eu trouxe uma convidada muito especial para a gente explorar bastante esse tema, que ela conhece muito sobre isso, Maria Antônia Padoan. Vou colocar ela para a gente começar a conversar. E já percebi que ela está tendo aí alguns problemas técnicos para conectar. Estávamos conectados até agora, mas eu acredito que ela está enfrentando algum problema. Bom, vamos começar o programa da noite. E já falando sobre os nossos. As nossas demandas internas, nossos patrocinadores. Esse é um programa que vocês sabem, mantido pela União Rádio Web. Nós temos, estamos no ar, na verdade, através de um grupo de abnegados amigos que colaboram conosco. E está passando aqui na tela os dados do agência e banco do Alan Diniz, que é o nosso coordenador financeiro. Caso alguém queira contribuir, fique à vontade. E hoje, especificamente, como nós estamos enfrentando aí alguns problemas técnicos, já já a Maria Antônia vai chegar. Como eu disse, nós vamos falar sobre o tema fraternidade. Eu estou usando aqui, inclusive, uma camiseta. Mais tarde vocês vão saber que camiseta é essa, por que que a gente está usando essa camiseta. Vamos também explorar os aspectos de caridade, como a caridade e a fraternidade nos coloca numa vantagem em relação ao processo de evolução. E aí estamos aqui, né, Maria Antônia? Estamos É juntos isso. nós dois. É sempre um prazer. Eu já avisei ele que você estava conectada comigo, mas deu um problema técnico, mas já estamos no ar de novo aí. Já apresentei o tema. Nós vamos falar sobre caridade, fraternidade, como isso nos permite alavancar o processo de evolução. Então, vamos procurar prestar bastante atenção para que a gente absorva aí os conhecimentos. A gente está usando como base para o programa da noite, o livro Consolador. Até para quem quiser acompanhar e quiser saber mais sobre o assunto, temos algumas questões retiradas do livro O Consolador, é do Chico e o Emmanuel. É um livro que traz muitas informações, são perguntas e respostas de temas dos mais variados, e extraímos aí o tema caridade e fraternidade para a gente começar a discutir. Vamos começar, Maria Antônia? Tá Vamos prontinha? sim, vamos lá, Então vamos vamos lá, já começar. vou começar com uma pergunta, né? Até porque nós estamos falando de evolução. E a evolução, quando a gente vem para o planeta, a gente vem para. Eu costumo brincar que a gente vem para construir ou reformar. Reformar no sentido de modificar tendências e inclinações que a gente vem trazendo através das encarnações e construir e consolidar novas virtudes. A primeira pergunta, até para você falar um pouco para a gente, é: a virtude que o ser humano vai buscar, então, aí é uma concessão de Deus ou ela é uma aquisição própria da criatura, do indivíduo? Você está em mudo, Maria Antônia, eu acho que. Ok. Ó, legal, pode ir. Tá legal? Eu tô Tá joia. tentando resolver o problema da luz aqui, mas eu acho que é melhor ficar com o som e não a luz aqui. Não, Mas tá tranquilo. visível, né? Você está mais Então. iluminada do que normalmente está. Mas tá bom, Ah, dá para te ver assim. sim. Tá ótimo. Então, segundo esse texto no Consolador, ele diz que a dor A luta e as experiências, elas constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus, né, às suas criaturas. Então, nós somos criaturas de Deus. E como tal, essas virtudes, essas questões nos são colocadas como sementes dentro de nós. E essas sementes, elas deverão ser desenvolvidas. Eu acho que o termo correto é desenvolver mesmo, porque é semelhante às sementes das árvores. É, a gente tem me faz lembrar todos os dias essa questão, porque quando eu olho para as sementes do ipê, por exemplo, né? Aquela árvore majestosa, e agora que está caindo as sementes, aquela semente tão leve, que é conduzida pelo vento, ela cai em terra e ela se reproduz, né? Assim, Deus nos criou colocando as sementes das virtudes dentro de nós, todo esse potencial que nós recebemos na criação. Porém, uma coisa é muito importante. Ele nos colocou todo esse potencial e também nos deu a ferramenta para cultivar esse potencial e para que ele pudesse brotar, crescer, se desenvolver e produzir frutos e flores, como também a natureza nos prova isso através de todo o processo da natureza. Então, Deus é uma aquisição que nós vamos ter. Porém, que aquisição é essa? Através do exercício onde nós vamos desenvolvendo a nossa habilidade. Então, a virtude, ela não é algo que está pronto em nós, mas é algo que nós vamos desenvolver por meio das vivências, experiências, trocas, né? E é por isso que nós somos seres coletivos, nós não somos seres isolados no mundo, nós não nascemos para viver solitários, mas para viver em coletividade. Não sei se atende a sua pergunta, mas é Atende importantíssimo. plenamente, atende plenamente. Aliás, o termo florescer é um termo bastante adequado, até porque existem muitas coisas que são inatas e existem muitas coisas que irão eclodir conforme nós vamos entrando em contato, né? As Exato. vivências vão permitir exatamente isso. E é muito interessante que isso é feito pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, né? E uma coisa que eu queria ressaltar, Sérgio, é que nós precisamos entender um pouco como que é que Deus nos proporciona essas oportunidades. Ele nos oferece essa oportunidade através do que nós chamamos de leis naturais, e que a doutrina espírita, Kardec foi muito feliz ao trazer essas questões para nós, porque as leis naturais, elas são imutáveis. As leis humanas mudam, mas as leis naturais, elas são imutáveis. E a lei principal que nos conduz a essa atitude de desenvolver essa habilidade, a primeira delas é a evolução. E outras tantas, mas a evolução, a lei de causa e efeito, a lei do trabalho e do progresso são as leis principais que nos garantem esse desabrochar das nossas virtudes. Muito bem colocado. E existe toda uma controvérsia, Maria Antônia, e para a gente já começar a entrar no tema caridade, fraternidade. A caridade e a fraternidade, você já deixou claro aí essa ferramenta, esse mecanismo que vai nos ajudar a ir construindo essas virtudes. Como que a gente deve praticar a caridade? Porque a gente fala de caridade material, né? Pode ser proventos financeiros, e tem enormes formas de se fazer a caridade também material, que é aquela onde a gente se coloca o ouvido à disposição, o ouvido material à disposição, braços, pernas e tudo mais. Mas tem também a caridade espiritual, que essa vai trabalhar a questão do desenvolvimento evolutivo aí. Como é que nós, espíritas, ou aqueles que não querem se chamar de espíritas, espiritistas, como quiserem, ou em processo, né, de aquisição dessas virtudes, como que a gente encara, como que a gente deve praticar essa caridade? Olha, eu dividiria então em três elementos da caridade: a caridade espiritual, a caridade material, que é aquela que você oferece o material que você dispõe para o outro, e uma caridade física, que é o nosso físico, o nosso organismo, que dispõe de todo esse potencial de sensório motor que nós podemos utilizar para a ação da caridade. Então, você pontuou três elementos muito importantes. Agora, qual deveria ser a nossa postura, a valorização dos níveis qual das três caridades seria a mais importante? Na verdade, não existe uma caridade mais importante do que a outra. O que nós aprendemos com a doutrina espírita, que nós ocupamos o corpo físico e vivemos numa sociedade como oportunidade de aprendizagem. É a nossa escola terrena que nos oferece essa oportunidade de aprendizagem. Então, nós vamos oferecer aquilo que as necessidades humanas, as necessidades do mundo material, existe não, mas que ela surge em nosso caminho, e estando mais consciente de que podemos fazer o bem para o outro, então nós faremos o bem, estaremos então praticando a caridade. E quando Kardec fala que fora da caridade não há salvação, na verdade ele está se baseando no Evangelho de Jesus, né? Por que salvação? Porque a salvação não é entendida no aspecto de que nós estamos nos salvando dos nossos erros. Ao contrário, essa salvação é a oportunidade, ou seja, nós salvarmos-nos é uma atitude de desenvolver o nosso progresso e não de ficar estagnado na nossa evolução espiritual. Isso que é a salvação, e não salvar-se do perigo, dos erros próprios. Naturalmente, nós estaremos nos protegendo das nossas imperfeições à medida que nós temos uma atitude contrária de buscar a perfeição através das boas ações, né? Então, o que é mais importante? Depende da situação. Às vezes, aquele nosso irmão que está na nossa frente, ele está tão necessitado e o que ele mais precisa naquele momento é saciar a fome, é aliviar a sua necessidade imediata. Assim como quem tem dor, ela não consegue fazer uma prece se a dor for muito intensa. Quando a gente observa, por exemplo, um paciente portador de câncer, algumas doenças graves que geram dores contundentes, no máximo a gente diz: meu Deus, me socorre, mas a gente não tem a condição de se colocar em oração, precisa ser muito evoluído para isso, né? Então, o que que acontece? A prática da caridade, ela pode ser exercida de diferentes formas, oferecendo aquilo que nós temos e que, do ponto de vista material, e que podemos compartilhar, e que é o que é mais feito e que vai também atender às necessidades do próximo. Eu vou dizer uma experiência minha, por exemplo, eu participo de uma organização chamada Fraternidade Sem Fronteiras, e ela, na verdade, tem vários projetos, e nós participamos como padrinhos, né, como padrinhos dos projetos. E ao Olha eu aqui, ó. Olha participarmos eu deles, fazendo propaganda deles aqui, ó. Ah, que lindo! Seja É. bem-vindo, que legal! Obrigada, viu? Me sinto homenageada aí, tá? E homenageando a Tô sua fazendo uma. amizade, sobretudo. Obrigada, Sérgio. E aí, o que que nós levamos? Isso, nós levamos para essas pessoas aquilo que nós dispomos. Então, muitas vezes eles estão precisando de remédios, estão precisando de comida, que, aliás, é o que mais eles necessitam lá na África. O projeto se em vários países, nós vamos ver detalhe agora. Mas na África, a fome e a violência permanece. Já no Brasil, os venezuelanos, eles necessitam de uma coisa, que é o alimento, porque eles estão mudando de país, eles são refugiados. Eu estive no Malawi e no Malawi eles necessitam de moradia, porque eles não têm aonde morar, além da fome que eles vivenciam. Então, vai depender do que a pessoa necessita no momento. O importante é dentro do coração e o que nós podemos oferecer. E oferecer com amor, oferecer com desejo de ver o nosso irmão atendido na sua necessidade, mesmo que seja uma gotinha de água no mar. Sabe aquela história que um beija-flor, ele colaborou para apagar um incêndio, e aí outras pessoas, outros seres criticaram e disseram: mas o que pode um beija-flor com esse biquinho tão pequeno? Ele estava fazendo a parte dele. E no terreno, nós devemos fazer a nossa parte, contribuir com os três níveis, até o dia em que nós não precisaremos mais, e nem o próximo vai precisar tanto de atendimento nessas esferas material e física, e então nós poderemos permanecer na doação espiritual, que é o que fez Chico Xavier, foi Francisco de Assis. A gente vê Divaldo se dedicando plenamente às obras de caridade que ele se dedica, mas ele está atendendo às necessidades de ordem material e física naquele local. Então, essas três ações de caridade, elas andam junto. Quando nós estamos agindo, agimos nos três níveis, porque quando nós ouvimos alguém que bate a porta, está com fome, eu vou ter comida, eu dou um copo d'água, mas eu vou mais além, eu ouço a sua queixa, eu pergunto sobre a pessoa, ouço a sua história, eu estou, então, utilizando a minha audição, eu estou demonstrando amor pelo meu interesse por essa pessoa, né? Então, nós atuamos os três níveis e, ao mesmo tempo, nós estamos assessorados pela espiritualidade que realmente nos observa e vai fazer a parte dela contribuindo para o bem daquele nosso irmão necessitado. Maria, você tocou num ponto que eu acho que acaba gerando um Adeus. pouco de Ok. tocou não, num ponto legal, que acaba gerando um pouco de controvérsia, porque às vezes as pessoas ficam Não estou assim. ouvindo. Ah, você não está me ouvindo? Opa. Eu estou, mas está vibrando bastante. Pode continuar falando e eu Ah, vou me esforçar para te entender. tá. Na verdade, o ponto importante que Está me você ouvindo, colocou, Sérgio? tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá tudo certo? O ponto que eu acho que eu vou só reforçar enquanto a gente vai acertando aí é a questão que gera um pouco de controvérsia sobre a caridade material, a esmola. Muitos de nós. Material. Isso, a esmola. Que já é outro assunto tratado no consolador. Exatamente, exatamente. É, se você achar que ouve melhor tirando o fone, pode tirar, Maria Antônia, não tem problema, tá? É, o ponto, talvez, principal aí, que Tirando o eu acho que meu já. fone? Deixa eu ver. Pode tirar se você achar que diminui o problema, pode Ah, tirar. Sérgio. Estamos aí com o pessoal tá nos avisando que está nos ouvindo bem. A Rita Azevedo não me deu feedback aqui que está nos ouvindo bem. Então, talvez a dificuldade está só em você me ouvir aqui dentro no estúdio que nós estamos conectados. É, mas pode continuar. Tá. Não, eu só estava reforçando o seguinte aspecto. Às vezes nós ficamos É com. possível. Eu vou tentar caminho. Se você quiser desconectar, conectar ou tirar o fone, fica à vontade, eu vou dando aí o tema até que você conecte de volta. A questão da esmola, por exemplo, dar esmola em semáforo. Às vezes a gente se preocupa muito com o aspecto de o que que a pessoa vai fazer com o dinheiro que a gente vai dar para ela. E como nós estamos falando, você tocou muito bem nesse ponto, é a intenção nossa, é a questão nossa principalmente relacionada ao sentimento que a gente está tendo quando a gente está fazendo a doação, no caso da esmola. O que que nós estamos buscando com isso? É um ato de coração? Eu vou muito por essa sensibilidade. Tem gente que fala nunca dou, tem gente que fala sempre dou, e eu digo às vezes sim, às vezes não, porque existe sim um trabalho que foi muito bem feito aqui em Piracicaba, onde a prefeitura acabou tirando crianças que estavam sendo. Deixa eu colocar você isso. Tá melhor assim? Tá me ouvindo Tá, melhor? agora estou melhor. Não vou nem usar o fone para não atrapalhar. Tranquilo. Eu estava falando do ponto que você tocou. Tocou e me veio aqui a questão da esmola. Como às vezes a gente fica em dúvida, devo dar esmola, não devo dar esmola no semáforo. A pessoa vem, fala que está com fome, passa na porta da minha casa, me pede alguma coisa. Eu acho que a gente chama de esmola isso. E muitas vezes a gente dá não com uma boa intenção. Eu acho que esse aspecto que você explorou tem muito a ver com a empatia que nós temos. Às vezes a gente sente mais vontade de ajudar de determinadas formas e não tão à vontade de ajudar de outras formas. E muitas vezes a gente começa a ouvir, alguns dizem para sim, ajuda, outros dizem não, não ajuda porque você vai estimular a malandragem, a delinquência, a exploração de menor. E a gente acaba ficando com alguma dificuldade de saber, devo ou não devo. Acho que você tocou num ponto importante, que é muito do que a gente está sentindo. Isso. Porque a caridade, como forma de evolução, tem a ver com a minha intenção. Tem a ver no que eu estou querendo fazer. E não, eventualmente, querendo saber o destino, a destinação que está sendo feito com aquilo. Uma outra coisa que eu acho que está lá no consolador que eu queria explorar com você, na questão 258, quando a gente está nesse caminho para aquisição de virtude, faz diferenças o pobre e o rico? E os dois podem ser identificados como discípulos de Jesus, Maria Antônia, nesse caso? Sim, absolutamente sim. Todos nós somos filhos de Deus, e de acordo com as condições que nós vivenciamos hoje, está ouvindo? Estamos ouvindo bem, pode continuar. Tá. De acordo com as condições, todos nós somos filhos de Deus, e como filho de Deus, nós estamos em processo evolutivo. Então, independente de ser pobre ou rico, ser pobre ou ser rico, do ponto de vista da doutrina espírita, é um estágio na vida de cada um. Numa encarnação eu posso ser pobre, na outra eu posso ser rica. Eu posso ter. E os dois trazem em si o comprometimento do aprendizado com aquela experiência. Muitas vezes, quando nós falamos em pobre e rico, nós achamos que só o pobre precisa da nossa assistência. E ao contrário, muitas vezes uma pessoa tem posses, tem todos os recursos necessários, materialmente falando, mas é uma pessoa triste, é uma pessoa que vive em crise existencial, é uma pessoa solitária, é uma pessoa que necessita da nossa caridade, que não é a caridade material, é a caridade espiritual, principalmente, utilizando o nosso potencial físico, ouvindo, entendendo o sofrimento do outro e ajudando essa pessoa a adquirir motivações para sair daquele estado de crise existencial. E, no entanto, é uma pessoa que pode ter poderes econômicos muito bons, né? Mas depende muito do quanto a gente está disponível. Então, desenvolver a caridade e ser fraterno, a gente tem que tomar consciência disso. E para tomar consciência, é preciso que tenhamos um elemento chamado empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro para entender o que de fato o outro está sentindo, porque se eu pensar só na necessidade dele, eu vou usar o meu referencial de necessidade. Então, eu preciso conhecer o outro como o outro é, de acordo com a necessidade que ele manifestar e não que eu considerar que ele tenha. Talvez essa seja uma situação que nos deixa muito aflitos, por exemplo, num semáforo, quando você coloca isso, principalmente na época que nós estamos vivendo hoje, né? Que nós ficamos inseguros, não sabemos se quem está se aproximando para pedir ajuda é alguém que de fato está necessitando, ou se está chegando para nos assaltar. Então, são situações que nos colocam em dúvida mesmo. Mas se a gente tem o coração conectado no bem, conectado com a espiritualidade, e os nossos sentimentos são bons, nós seremos assistidos. E utilizando nossos recursos de previdência, nós poderemos fazer o bem e não necessariamente tem que dar o dinheiro no semáforo, mas basta ouvir. Como que você se chama? Boa tarde, boa noite. Comigo vivo muito assim. Como eu não ando com dinheiro na bolsa, em geral eu converso, peço desculpa de não atender o objetivo deles, mas eu explico. Olha, eu não tenho hábito de andar com dinheiro, realmente não estou. Mas eu desejo a você um ótimo dia, desejo que Deus te abençoe. Ofereço de alguma maneira, alguma palavra que possa dar um conforto, que eu dê atenção, que é o que a gente nem tem hoje. É exatamente assim. Poderíamos afirmar, então, que o ato da caridade é uma coisa muito individual, porque Sim. você falou assim, e eu concordo plenamente, é o desenvolvimento da empatia. E a reencarnação não tem coisa mais democrática e que nos leva à empatia do que a possibilidade da reencarnação. Porque a gente acaba vestindo o chapéu do outro, como costuma dizer, né? Através da reencarnação eu vou ter múltiplas vivências e eu vou experimentar eventualmente a fome, eu vou experimentar o desespero, eu vou experimentar o julgamento alheio. E aí o que vai contar nas diferentes formas de caridade é a empatia criada, porque a empatia vai enternecer o meu coração. E Isso. ela vai. Então, assim, não é para ficar, para todo mundo que está nos ouvindo aí, nos vendo, não é para ficar na neura com esse negócio. Né? Não é para ficar neurótico e não é para achar, não dei dinheiro num semáforo, eu vou para o inferno, vou para o umbral, como somos espíritas, a gente faz a referência ao umbral ao invés do inferno. Mas é procurar relaxar muito nesse aspecto, porque Deus auxilia o homem pela obra do próprio homem, né? Já está lá na fala de Jesus no livro do Humberto de Campos. nós seremos intuídos a buscar o auxílio, a buscar auxiliar, principalmente por esse sentimento de empatia que você descreveu. Não é mesmo, Isso. Antônio? Então, quem Sim. nos ouve, relaxa e faz o que tiver ao seu alcance, mas busca oportunidades de fazer a caridade. Acho que esse seria o ponto. Jesus tem uma fala no Evangelho, e o Emmanuel explorou também no livro Consolador, na questão 259, que eu quero colocar para você, que é assim: no que tange à qualidade, à caridade, como que eu interpreto esse ensinamento de Jesus? Aquele que tem será concedido em abundância, e aquele que não tem, até mesmo o que tiver, lhe será tirado. Olha, essa descrição, esse posicionamento de Jesus, ele descreve como que é que vai acontecer o exercício da caridade, o exercício, não diria nem da caridade, mas da prática dos relacionamentos interpessoais, a prática do bem. Por quê? Porque Jesus diz assim: aquele que tem será concedido em abundância. Porque o que que é ter para poder receber em abundância? Na verdade, é aquele que já alçou um estágio evolutivo, um estágio de sensibilidade para a necessidade do outro, né? Então, vou voltar na minha experiência com a Fraternidade Sem Fronteira. O fundador da fraternidade, ele foi tocado pelo Evangelho, e ele foi tocado principalmente porque ele via a fome ao redor dele, né? E ele não se conformava com isso. E aí, o que que ele foi? Ele foi atrás, ele foi vivendo a experiência dela, até que em um determinado momento ele se sentiu profundamente tocado e foi para a África conhecer por que que as pessoas tinham tanta fome, porque era tão injusto o mundo assim. E ele, então, com base no Evangelho, começou a fazer parte dele. E hoje eu vejo que o trabalho dele se multiplicou. Hoje não é o Wagner o fundador, hoje é a Fraternidade Sem Fronteira que se multiplicou tanto e continua se multiplicando. Mas não é ele que recebeu, a ele foi dado a condição de se sensibilizar. E à medida que ele foi crescendo, conhecendo o Evangelho, ele foi amadurecendo os seus valores, porque é muito importante a gente entender isso. Não é uma questão intelectual, mas é uma questão que acontece no íntimo da gente. Que é quando a gente fala assim, mas não tem razão de ser, a gente vê tanta injustiça. Eu falo por mim, sabe? Eu cheguei num estágio, toda a vida eu questionava essa questão da justiça divina, naturalmente, e é por isso que eu me tornei espírita, porque foi o único local. A única doutrina que me mostrou que Deus realmente era justo e que a gente tinha oportunidade. O sofrimento não era um castigo, mas era uma oportunidade de aprendizado e que nós não obrigatoriamente não teríamos que viver o sofrimento, né? E daí o que que acontece? Quando a gente vai amadurecendo em nós, às vezes acontece intelectualmente. Depois isso começa a acontecer no íntimo. Então a gente começa a se desprender das coisas, das necessidades terrenas, a gente começa a sentir poucas necessidades e a olhar mais a necessidade do outro, a sentir a dor do outro. E eu me senti tocada quando eu comecei a conhecer os projetos e eu identifiquei nos projetos. Eu estou com 68 anos, quer dizer, há 3 anos atrás eu conheci o projeto e aí eu fui tomada pela sensibilidade em relação aos sofrimentos daquelas pessoas, no momento, agora, mas essa percepção, esse questionamento eu tinha desde a minha adolescência. Só que eu fui vivendo, vivendo, não achava caminhos até um dia que as coisas começaram a acontecer. Então, será concedido àquele em abundância, aquele que já tem, é aquele que já desenvolveu, já amadureceu essa percepção da necessidade do outro e o desejo de assistir, de estar com o outro. Aí, o que vai acontecer? Por consequência desse amadurecimento, a gente começa a agir. E à medida que a gente age, as portas vão se abrindo, porque a gente começa a contatar com outras pessoas, a gente pode ser um multiplicador. Enfim, a gente vai achando em que nós podemos atuar para contribuir. Então, quem fizer a caridade, que essa caridade que vem de dentro receberá em abundância, mas não é que vai receber de Deus, que Deus vai nos olhar de forma diferente. Mas é pela nossa ação nós vamos receber a alegria de ver o outro feliz. Nós vamos perceber que o pouquinho que nós fizermos vai levar tanta alegria para o outro. E é interessante porque quando nós engajamos nesses movimentos, nós achamos que o que estamos fazendo para o outro, é aquilo que nós estamos oferecendo, é o máximo. E quando a gente descobre, é nós é que recebemos o máximo, que demos tão pouco e recebemos muito. Então, é isto que Jesus disse, que nós nos alegraríamos, iríamos nos alegrar muito, estaríamos muito felizes. E de fato é isso mesmo quando a gente se envolve na causa humana. O inverso é verdadeiro. Se a, quanto mais nós nos tornamos egoístas, preocupados só com o nosso mundo, com as nossas necessidades, nós não olhamos a nossa volta com o olhar do coletivo e de um olhar mais amplo. E quando eu digo amplo, não é só em relação às pessoas, é em relação à natureza, é em relação aos animais, é em relação a tudo que nos cerca. Se a gente não se deixa tocar por isso, nós vamos ficando muito fechados em nós mesmos e vamos ficando afastados desse crescimento espiritual. E aquilo que nós já conquistamos, por pouco que seja, não vai ser tirado, mas não vai crescer. Quando Jesus fala que será tirado, na verdade, ele lembra a gente da reencarnação. Então, muitas vezes, uma pessoa nasce com condições de fazer o bem, um grande empresário, tem muito dinheiro, né? Mas aplica esse dinheiro mal aplicado. É, não ajuda, não auxilia, não vê que aquilo que ele tem na mão é uma preciosa ferramenta que poderá contribuir para o bem dos outros. E passa a pensar só em si, no seu mundo, e aí chegará o momento que essa pessoa vai embora daqui, ela desencarna. Aí na espiritualidade ela vai tomar consciência de que ela viveu, ela perdeu uma oportunidade extremamente importante, um grande tesouro que ela tinha na mão para avançar espiritualmente, ela se fechou no seu egoísmo. Então, ela vai chorar de arrependimento, porque é a consciência que vai cobrar, não é Deus que vai julgar. E aí ela vai tomar consciência do quanto ela foi egoísta e vai querer reparar esse erro. E muitas vezes ela pode até reencarnar novamente na condição de riqueza e lhe ser dado uma nova oportunidade. Mas, em geral, uma pessoa que parte desta maneira, ela pede para vir na condição de pobreza, porque ela sabe que se ela vier na condição de pobreza, com dificuldades para conquistar vida melhor materialmente, ela vai melhorar, vai superar o seu egoísmo, entendeu? Então, quando Jesus fala que será tirado através da própria consciência do indivíduo, e não Deus que manipula, nem a espiritualidade que manipula. Mas é aquilo que eu disse inicialmente, a lei de causa e efeito é uma lei natural. E devido a isso, nós aplicamos essa lei na nossa vida. Nós mesmos nos adequamos a ela. Quando voltarmos na espiritualidade, a nossa consciência se ampliará e aí nós vamos ver o que fizemos de certo, de errado, ou aquilo que fizemos que foi o bem e aquilo que não foi bem, aquilo que não foi bom. Aí nós vamos querer recuperar o atraso. E às vezes recuperar é reparar, e para reparar é para a gente abandonar esses vícios do egoísmo. Daí nós acabamos reencarnando com uma situação oposta à que nós vivemos na vida anterior. É É, você... assim que nós podemos entender essa colocação de Jesus, porque senão nós vamos dizer que Deus é maldoso, né? E não é isso. Deus é o Pai amoroso que nos deu todas as leis para nos adequarmos e nela viver, nelas viver. Aqui a gente pesquisando no livro Consolador, a gente tem duas questões que eu vou combinar elas duas em uma só. Para te fazer. A questão 59 fala sobre o papel que o espiritismo tem em relação à sociologia, a questão da distribuição, quem tem, como essa pessoa iria repassar o que ela tem. Você já tocou nesses aspectos, por isso que eu vou misturar as duas questões. E a questão número 60, ela fala. Como que a gente deve se comportar em relação perante a política do mundo? E eu coloco essa questão já pedindo para você o seguinte: eu queria que agora, conforme você vai respondendo, já entra na tua experiência. Eu quero agora passar o resto do programa ouvindo a tua experiência com essa ONG, a Fraternidade Sem Fronteiras, até para a gente entender como é que foi essa tua vivência. O programa de hoje foi especial para isso. A gente quer entender como é que foi a tua vivência e eu acho que nessa vivência tem parte dessa resposta, né, na pergunta que eu estou te dando. Fica à vontade, Legal. fale à Então, vontade. Você tem quase 20 minutos aí para falar sobre isso. papel do Espiritismo junto à sociologia é como o próprio Consolador nos relata. Ele, na verdade, ele foi o iniciador, ele deu um pontapé inicial numa sociologia real espiritual, porque a verdadeira sociologia não é a sociologia da Terra. Os aprendizados que nós desenvolvemos cientificamente na Terra são decorrentes do ganho da nossa inteligência durante a nossa vivência terrena, mas também recebe a contribuição dos conhecimentos nossos na espiritualidade. Então, grandes sociólogos que estiveram na Terra, eles receberam bagagens na espiritualidade para poder, ao retornar aqui, dar um novo rumo para o pensamento sociológico, filosófico na Terra. Agora, qual o papel do Espiritismo? Eu vejo que o Espiritismo, ele nos trouxe uma grande oportunidade de entender o porquê da vida. Porque assim, por que da vida? Por que nós vivemos? Nós vivemos para evoluir, né? E a nossa evolução, e a evolução de forma coletiva, a evolução social, é que vai demarcar uma mudança de comportamento da coletividade. Mas essa mudança de comportamento começa em cada um de nós, né? E como ele fala que na hora atual da humanidade terrestre, que todas as conquistas da civilização se subvertem em extremismo, o Espiritismo é o grande iniciador da sociologia por significar o Evangelho redivivo. Porque não adianta uma ciência feita com base em teoria, se não estiver acompanhado da boa nova, que é os ensinos que Jesus nos trouxe. Ou seja, que é o ensinamento do amor, da fraternidade, do respeito, dessa empatia que nós falamos. Pois não, Sérgio. O que eu ia dizer é o seguinte: o sentimento de empatia que você tocou tanto nele é de certa forma o que nos movimenta para a sociologia, não é? Isso, Na porque quando a distribuição gente equânime. coloca no lugar do outro, nós vamos mudando também o nosso conceito de necessidade, que nós vamos perceber que não precisamos de tanta coisa como nós temos, nós vamos perceber que nós alimentamos a nossa vida material de supérfluo, enquanto outros não têm o mínimo básico para a sobrevivência. Então, esse desequilíbrio, a gente acaba aprendendo a se modificar, a dar menos importância e a aprender a contribuir para que o outro possa ter em equilíbrio. Então, a visão mais perfeita que eu acho que a gente recebe na doutrina espírita é o fato de nós aprendermos a viver na sociedade com equilíbrio, nem o excesso de supérfluo para nós e nem a falta para o outro. É por isso que nós precisamos lutar pela fome do mundo, procurar lutar para diminuir a fome no mundo. Porque não adianta eu ter o prato cheio, eu jogar todo dia minha comida no lixo, se eu sei que tem muita gente passando fome lá fora e eu não contribuo em nada. Então, pelo menos, vamos valorizar o que temos, né? E vamos fazer a nossa parte, mesmo que seja pequenos grãos, né? E aí tem uma outra coisa que é muito importante. Jesus foi o maior sociólogo que teve na Terra. Ele trouxe para nós todo o manual de conduta, porque quando nós lemos o Evangelho chamado Boa Nova, né? Que é o significado do Evangelho. Jesus nos trouxe formas simples de viver. E ele trouxe pelo exemplo com a conduta dele mesmo, porque Jesus, ele não comprava, ele não acumulava, ele não tinha necessidade de excessos, e ele olhava sempre para o outro com respeito e sempre dando palavras de conforto, sempre evidenciando na sua conduta o carinho, o respeito, principalmente o respeito. Mas ele não deixava de puxar a orelha quando tinha que puxar a orelha, entendeu? Ele não era assistencialista, ele era muito realista e ele tratava todos com esse realismo. Tanto é que quando a gente vê a história da pecadora, ele fala, né? Levante, atire a primeira pedra aquele que tiver isento de erro. E ninguém mais continua apedrejando a mulher, mas ele diz para ela: vai e não peques mais. Na verdade, vai e muda sua conduta, né? Então, ele tinha uma atitude de muito equilíbrio com tudo. Aí a gente pergunta: mas eu não sou Jesus? Nós não somos Jesus, mas nós temos o evangelho para nos dirigir. E aí, como deverá se comportar o espiritista perante a política do mundo? Eu vejo que o maior exemplo para mim de comportamento perante a política do mundo é o que nós estamos vivendo nesse grupo, né, nesse no, na Fraternidade Sem Fronteiras. Por que Fraternidade Sem Fronteiras? Porque a política do mundo ela não pode ser conduzida por meio de fronteiras. Então, quando a gente vê a ONU, a gente vê assim, muitos órgãos internacionais de força, né? A gente vê eles próprios se conduzindo mal, a gente se decepciona. Por quê? Porque eles fazem parte de uma política que a sociedade ainda não amadureceu e que eles não conseguem quebrar barreiras para desenvolver essa postura de justiça social correta, né? Então, eu vejo que nós, espíritas, nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos em política, porque uma coisa é política, outra coisa é politicagem. Para mim, o exercício da política é o ensinamento que Jesus nos deixou. Por quê? Porque, para mim, a política nos conduz à justiça. E o que é que nós aprendemos com Jesus? É agir no mundo de maneira que nós possamos ser justos. Justos com as nossas necessidades e com as necessidades do outro. Né? Vem a mim tudo e os outros nada. A prece do Pai Nosso nos mostra isso, né? Então, quando a gente pensa no outro, nós temos que pensar em nós, conhecer nossas necessidades, mas respeitar profundamente o outro dentro da sua realidade e procurar trabalhar de maneira coletiva, de maneira humana, semear, sabe, multiplicar. Quando eu falo que eu vejo assim uma verdadeira política de amor é ao exercício da fraternidade sem fronteira, é porque ela não tem nenhuma fronteira. O que é não ter nenhuma fronteira? Não tem fronteira de cor, de partido político, não tem fronteira regional. Uma das coisas que mais se questiona do fato da fraternidade fazer uma ação tão grande como faz, que é aliviar a fome no Malawi, aliviar a fome das pessoas que estão lá em Moçambique, aliviar a fome, cuidar da saúde das crianças desnutridas na ilha de Madagascar, socorrer os meninos no Senegal. Aí me perguntam muitas vezes, mas por que a fraternidade tem que ir lá do outro lado do mundo quando aqui no Brasil tem muitos necessitados? E o que a gente sabe é a seguinte: primeiro, no nosso país existe fome porque existe má divisão dos bens, porque existe muito mais politicagem do que ação fraterna. E por pior que sejam as condições nossas, nós ainda temos uma terra fértil, nós vivemos um mundo e completamente oposto daquele que eu conheci o Malawi. E aquilo que eu conheço dos projetos, as pessoas que foram para lá, que foram na ilha de Madagascar, aquelas comunidades do deserto lá, seca, não tem o que comer, passar uma semana sem comer, para depois comer uma mandioca que ficou em cima de um telhado de palha, torrando no sol para depois ralar e fazer angu. Então, sabe, a nossa realidade no Brasil, nós somos um país abençoado, nós temos muito, muito, a nossa natureza é muito rica, mas é mal utilizada em todos os aspectos. E aí a gente acaba tendo uma sociedade que também discrimina muito. Mas a gente sabe que isso acontece no outro lado do continente também. Porque nós encontramos no Malawi a situação que nós encontramos justamente porque existe essa discriminação enorme, principalmente pela questão racial. Então, eu acho que o tema de hoje, fraternidade, é um tema extremamente importante. Nós entendemos o sentido da fraternidade. A caridade é a ação, a fraternidade é o que acontece dentro de nós. Essa transformação que acontece dentro de nós. Então, nós somos fraternos quando nós nos transformamos e utilizamos o exercício da caridade como uma maneira de nos aproximarmos do outro e sermos mais irmãos do outro. Eu coloquei na tela aí o Marcos Brasil deu a contribuição, aí A botou o Marcos, e Marcos também, ele é padrinho da comunidade, da fraternidade. QR. É, ele colocou, já joguei na tela aí para todo mundo que quiser conhecer mais o projeto. Ele colocou o site da fraternidade, O né? Porque nós site estamos é. aqui. Ótimo, Eu obrigada aí, coloquei. amigo, por contribuir. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente inclui a pergunta aqui. A gente sempre dá prioridade para as perguntas que são feitas ao vivo. Maria Antônia, eu acho que você tocou bastante e com bastante relevância até essa questão do nosso posicionamento. E você usou muito bem a palavra política e politicagem. A política é um negócio relevante, importante. A politicagem é a forma com a qual alguns indivíduos exercitam o mau uso da política, né? Tá bom, exatamente. Completamente contrário aos princípios de caridade, porque essas pessoas eventualmente estão buscando O bem próprio. o bem próprio. E quando nós estamos falando de caridade, fraternidade, nós estamos falando de nosso papel, e é isso que eu queria frisar, até no pouco tempo que a gente tem, se você quiser comentar, comente. Caridade e fraternidade, até para a gente parar de usar como qualquer tipo de desculpa, não pode ter mania de grandeza para fazer caridade e fraternidade. Ou seja, eu só faço se Exatamente. for alguma coisa extrema, maravilhosa. Isso é orgulho, isso Aquilo é que vaidade. projeta. Isso é Isso. vaidade. Isso. Você tocou um ponto importante, que a caridade melhor é aquela que é necessária para o outro. Não é aquela Isso. que é necessária para mim, porque aí é algum tipo de projeção que eu estou fazendo. Exatamente. Outra coisa que você também falou lá no começo, que eu quero resgatar e colocar aqui na pauta, é um ato individual da consciência de cada um. Sendo um ato individual da consciência de cada um, não tem receita pronta, não é? Cada indivíduo vai primeiro ter um sentimento de empatia com aquilo que viveu. Eu tenho um amigo, e eu vou falar, o Luciano, falar o nome dele, Luciano Oliveira. Ele é um advogado, você conhece ele muito bem, é nosso amigo, na verdade. Ele faz um trabalho maravilhoso com moradores de rua aqui em Piracicaba. E não é só entregar lanche, ele entrega lanche, ele entrega roupa, mas ele faz, se a pessoa está buscando um emprego, ele tenta ajudar nessa recolocação. Quer dizer, é uma orquestra de um homem só. E eu estou homenageando o nosso amigo aqui. Eu não vejo, eu, Sérgio, tendo muita empatia com esse tipo de trabalho. Talvez eu não faça tão bem quanto o Luciano faz, maravilhosamente bem. A minha empatia está na caridade emocional, afetiva, psicológica, porque você colocou muito bem essa questão do rico, do pobre. As dores da alma são totalmente democráticas, elas não escolhem situação financeira, não é? Exatamente esse aspecto. Então, qual que é o chamamento interno? Era isso que eu acho que eu quero colocar para você falar, para a gente fechar o tema. É o chamamento interno de cada um, não é assim, Maria Antônia? Isso, sim. E é por isso que eu disse inicialmente que às vezes as coisas não acontecem de uma hora para outra. Nós precisamos nos amadurecermos. Eu citei minha experiência, quer dizer, coisas que muitas vezes a gente lá no passado sonhou em fazer e a vida não deu oportunidade, e que hoje aconteceu, é porque hoje estou mais amadurecida. Então, por ser uma atitude individual, é lógico que nós precisamos amadurecer. Mas para amadurecer, muitas vezes nós vamos passar por muitos estágios com outros tipos de experiência para chegar onde a gente vai chegar e poder praticar o bem, né? Você citou o caso do Luciano. Veja, o Luciano tem família, o Luciano se formou, trabalha com advogados, ele teve toda uma trajetória de vida pessoal, ao ponto dele, quando entrou em contato com essa realidade, ele se identificou. Então, o que vem de dentro da gente é a identificação, né? A minha identificação com a fraternidade começou porque eu achei assim que costurar roupa para as crianças carentes era uma grande oportunidade. Fui aprender costura, mas não é aqui que eu estou me dedicando, entendeu? Eu me dedico a arrecadar roupas, me dedico a arrecadar remédios. Quando tem caravana, eu arregaço as mangas nas coletas de doações daquilo que sei que será levado para a caravana, que é difícil para se levantar assim em pouco tempo. Então, cada um vai encontrar dentro de si a atração por aquela necessidade, porque dentro de si já está pronto. É uma questão, sabe, de encaixe. A gente se Exato. encaixa, né? E esse encaixe depende do amadurecimento nosso. Não depende não depende de alguém decidir por nós. Agora, uma coisa que eu não quero deixar de falar, a atitude de fazer o bem para o outro, ela é contagiante. Então, por que também a fraternidade cresce e continua crescendo? Porque é uma ação e pela maneira como ela está organizada, ela nos leva ao crescimento, mas nos leva a atrair outras pessoas para perto de nós, né? Porque contagia, a gente fala com tamanho amor, com tamanha dedicação. É uma pena que eu não vai dar tempo de contar a minha vivência no Malawi, mas eu vivi no Malawi, vivi na duas viagens na, no, em Roraima, né? Para conhecer um pouco essa experiência. E aí, o que que nós percebemos? Esses nossos irmãos são irmãos que viveram como nós, tinham as mesmas condições que nós, e de repente deixaram de ter. E essa realidade deles é que mostra para nós, que nos traz tanto aprendizado, de quanto a vida ela tem soluções diante de qualquer problema. Agora, quando nós estendemos a mão, o encontro dessas soluções é muito mais rápido, menos sofrido para as pessoas. E a gente faz muito pouco e se realiza tanto. Então, eu vejo assim, isso que você coloca, vem de dentro. E vir de dentro é a gente sentir a vontade de fazer e encontrar a oportunidade para fazer. E aproveitar o momento, né? Que isto é que é importante, porque se a gente deixar passar o momento, a gente vai ter que encontrar outro momento. Porque Deus, a espiritualidade, sobretudo, cuida de nos dar trabalho nas mãos, pode ter certeza. Se não é de um jeito, é de outro. Eles vão direcionar, né? Eles vão acabar direcionando. Sim. É Sim. E na realmente. dúvida, faz a Pode prece. terminar. Não, pode terminar. Não, não, eu falei, na dúvida, nós devemos fazer a prece. Nós que somos espíritas, podemos pedir o auxílio da espiritualidade para nos orientar. Na dúvida, abre o canal e pede para que a inspiração chegue, né? A Isso. inspiração, a intuição, nos direcione. Fechou muito bem, porque é aquilo que nós estamos falando, é um ato individual, é algo de fora que vai conectar com algo que está lá dentro. Isso a gente vai fazer com mais prazer. Aí a gente não se preocupa se aquilo que a gente está fazendo está agradável aos olhos de outras pessoas. A gente faz porque a gente se conecta, se integra aquilo e aquilo vira parte de nós. É o mais gostoso Sim. a ser feito, né? Porque traz a contrapartida do benefício de ficar bem com aquilo que a gente está fazendo. Maria Sim, Antônia, é isso mesmo. suas palavras finais, porque infelizmente nós terminamos o tempo aqui, né? É um assunto gostoso de falar. Suas palavras Ultrapassamos finais. já 3 minutos aí. Ih, mas não tem Sim, problema. Não vão derrubar a gente. eu Pode quero falar. assim agradecer enormemente por essa noite, por essa conversa, por essa organização do programa que você fez. Eu estava bastante tensa, eu confesso, até porque hoje estamos, nós sempre estamos em 13, hoje estamos nós dois, né? Eu confio muito no seu taco, então, nesse aspecto eu estava tranquila, mas eu, como pessoa, e me lembrando da fraternidade, também vem a emoção das experiências da fraternidade, né? Então, eu estava, assim, bastante preocupada. Mas para mim foi uma noite de muitas bênçãos, de muita luz e até mesmo de aprofundamento, porque eu descobri que eu penso coisas que eu não estava ainda consciente, né? Ah, que E lindo, que você lindo. contribuiu muito com esse direcionamento desde o início. Muito obrigada, viu, Que Sérgio? bom, E eu que obrigada àqueles que agradeço. estão nos ouvindo. Obrigada ao nosso amigo Marcos, que é um menino que tem colaborado tanto, uma alma e tanto, né? E os demais colegas aqui em Piracicaba, amigos em Piracicaba, Eu quero aproveitar esse espaço e solicitar que as pessoas entrem no site da Fraternidade Sem Fronteira, né? www.fraternidadesemfronteirastudojunto.org.br, que está aí embaixo na tela. Na tela, tá na tela. E que vocês possam conhecer todos os projetos, possam aderir aos projetos, porque hoje, Cinebinha, porque hoje a gente está chamando o delivery na casa da gente para comer pizza, para comer lanche, que fica muito mais caro do que a gente fazer uma contribuição no mês por esse valor. E lá no site tem todas as orientações de como tornar-se padrinho. E ao se tornar padrinho, futuramente nós poderemos participar das caravanas, né? Então aí é uma outra forma da gente conhecer mais de perto os projetos. Mas agradeço a atenção de todos. A organização, ela tem essas camisetas, tem muitas outras coisas que a gente pode também comprar para contribuir com o Comprar. projeto. E que não são caros, que também lá no site tem essas orientações de como adquirir. Maria Antônia, eu agradeço muito. Eu gosto muito quando eu tenho a oportunidade de estar com você, porque principalmente nesse tema, eu queria fazer nós dois juntos, porque você fala sobre ele de forma apaixonante, é alguma coisa que te toca profundamente e claramente você passa para nós essa emoção. É uma coisa muito bonita de ver. É gostoso fazer parte desse processo e sentir essa energia. Quando a gente está falando sobre assuntos e a conexão, ela invariavelmente acontece. Eu acho que todos que nos assistiram tão firmes aí desde o início, ficaram também muito emocionados e deliciados com todos os exemplos, com todas as explicações que você deu. Eu vou me despedindo, agradecendo de novo, né, a oportunidade do programa e vou passar a bola para você fazer uma oração para nós de encerramento. Com muita alegria. Então, elevemos nosso pensamento a Deus e queremos agradecer ao bom Pai as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós, sobre todos nós que estamos aqui encarnados na Terra, as bênçãos sobre esse planeta, sobre nossos familiares, sobre nossos amigos e sobre aqueles nossos irmãos que ainda são dificultosos no nosso caminho. Que eles sejam abençoados, Senhor, pela nossa luz e que possamos nos conduzir no caminho do bem e do amor, conforme Jesus nos ensinou. Ainda somos muito frágeis, somos muito sensíveis devido à nossa falta de amadurecimento. E por isso nós vos pedimos, Senhor, perdoa-nos as de Jesus a vencer os caminhos difíceis e realmente nós nos tornarmos cada dia melhores do que fomos ontem e que amanhã sejamos melhores que hoje. Obrigada, Senhor, obrigada a todos e que a paz do Senhor Jesus esteja conosco agora e sempre. Assim seja. Tchau para todos, obrigado pela presença na noite de Beijo hoje. para todos. Obrigada. Beijo.